como tu vê, estou de novo aqui, buscando alguma coisa para mim. A minha vida contigo é mesmo assim. É Jesus, só tu me entende e conhece o meu coração. Socorro vem de ti.